ano. Manda mais uma! É bomba! Alô, galera! O paredão Creme Terra chegou! Então, toma pressão! Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Esse é o famoso 16 toneladas. O famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 16 toneladas. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Pega paredão Creme Terra. Vai dar PT, vai dar, a maior pressão sonora do Pará. A festa de aparelhagem que ela gosta de doidar. Alô, Mel! Bota pra cima, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Bota pra cima, faz o caqueado, faz o caqueado. Júnior Santorini, Santorini, bota pra cima, faz o caqueado. Não Creme Terra. Uma organização Sandro Branco. Caqueado, faz o caqueado. No paredão Creme Terra, ninguém fica parado. Olha os irmãos, Márcio e Fábio, os acorrentados de Macapá no pancadão automotivo de Belém do Pará. Paredão Creme Terra, pode descer bebida, porque as meninas já estão na fita. Paredão Creme Terra, pode descer bebida, porque as meninas já estão na fita. Márcio Hightech, pode descer bebida, porque as meninas já estão na fita. Márcio Hightech, pode descer bebida, porque as meninas já estão na fita. G3 na voz, e aí, Junior Santori? Bota pra cima, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Bota pra cima, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Bota pra cima, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Bota pra cima, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. No paredão, Creme Terra, ninguém fica parado. Olha os irmãos, Márcio e Fábio, os acorrentados de Macapá no pancadão automotivo de Belém do Pará. Paredão, Creme Terra, pode descer bebida, porque as meninas já estão na fita. Paredão, Creme Terra, pode descer bebida, porque as meninas já estão na fita. Márcio Hightech, pode descer bebida, porque as meninas já estão na fita. Márcio Hightech, pode descer bebida, porque as meninas já estão na fita. Na fita. Tão na fita, na fita, na fita, na fita. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Tech Fix, assistência técnica. Pastrana, rodas e pneus, módulos, sound digital. Mais bate, com a bumbu mais gruda. Com a bumbu mais bate, com a bumbu mais gruda. Com a bumbu mais bate, com a bumbu mais gruda. Com a bumbu mais bate, com a bumbu mais gruda. Paredão, paredão, Creme Terra. Maior show de som automotivo de Belém do Pará. Tem a loira, morena, branquinha e as ruivas. A loira, morena, branquinha e as ruivas. O lugar de baixo, a capoeira pula, vai. Quando bate o grave, a sua bunda pula. A bunda mais bate, a bunda mais pula. A bunda mais bate, a bunda mais pula. A bunda mais bate, a bunda mais pula. Com a bumbu mais bate, com a bumbu mais pula. Então solta de novo pra me ajudar. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. Com a bumbu mais bate, com a bumbu mais pula. Com a bumbu mais bate, com a bumbum mais bate, com a bumbum mais bruta. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais bruta. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais bruta. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais bruta. Tá roubando a brisa, pô. Ó! Oh! Então solta de novo pra nós embrasar. Tem a loira, morena, branquinha e as ruivas. A loira, morena, branquinha e as ruivas. Mulher bate, tua bunda pula, vai. Quando bate o grave, a tua bunda pula. Tua bunda mais bate, tua bunda mais pula. Tua bunda mais bate, tua bunda mais pula. Tua bunda mais bate, tua bunda mais pula. Tua bunda mais bate. Brasil. Que tu mirada já estava chamando-me. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Sai da frente, concorrência. Rei Terra. O Pancadão. Ya

mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Pressão sonora do Pará. Módulos Sound Digital. TecFix, assistência técnica. Pastrana, rodas e pneus. Apresentamos a vocês a mais nova referência em som automotivo de Belém do Pará. Paredão Creme Terra. Uma organização Sandro Branco. Automotivo e Belém do Pará. Dali DJ Mariano! É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Vem tenta apagar de santinha, o clima tá bom. Vai, desce, sobe, que é bem-vinda. Combo de Jack, Ciroc, Xandor. Olha a novinha dançando em cima do som. Eu vou mandar pra vir bater. Do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Vem tenta apagar de santinha, o clima tá bom. Vai, desce, sobe, que é bem-vinda. Mostrando seu dom. Jogo de combo de Jack, Ciroc, Xandor. Olha a novinha dançando em cima do som. Paredão Creme Terra. Vai, olha pra mim. Estou

energia e muita pressão. DJ Mariano, o som medo, som automotivo. Te amava e sem perceber. O amor que eu procurava, você não me deu.